As estrelas enfeitam a escuridão, mas o silêncio da noite entristece meu coração. Só de pensar que nesse exato momento, muitas mães choram por causa de seus filhos que já foram embora. Paz, paz, paz, paz, paz. Eu queria que tudo isso fosse ilusão, mas a realidade dói no coração. Uma mãe completamente desesperada por causa do seu filho que fugiu de casa. Virou caso de polícia, até agora não tiveram nenhuma pista. É mais um arquivo fechado, é mais ibope pra mídia. Quando de repente veio a má notícia que o seu filho foi encontrado morto no Parque Regina por uma chacina que aconteceu. E nessa tamanha violência lá estava o filho seu. Coração partido, coração partido, pela perda do seu único filho. Coração partido, pela perda do seu filho adotivo. Coração partido, pela perda do seu único filho. Coração partido, pela perda do seu filho adotivo. Agora ela passa o dia inteiro olhando fotos, retratos e pedindo pra Deus que ilumine o seu caminho. Isso não é filme de bang bang, é realidade. Matar o filho de Dona Maria sem piedade. Quantas mães choram, quantos pais desiludidos por causa do seu único sonho perdido. Ela jamais se esquece daquelas lembranças de quando aquele garoto ainda era simplesmente uma criança, cheio de esperança. Muitos momentos ruins se passaram nessa vida, mas Dona Maria nunca se deixou levar pelos momentos coração ruins partido, pode acreditar. Coração partido, pela perda do seu único filho. Coração partido, pela perda do seu filho adotivo. Coração partido, pela perda do seu único filho. Coração partido, pela perda do seu filho adotivo. O rap é meu mundo, não tem como parar, só tem a tendência de multiplicar. Falo somente a verdade de tantas crueldades desse país, pode acreditar. Dona Maria hoje está totalmente diferente, já não sai na rua tão frequentemente. A lembrança do seu filho não saiu da sua mente. Coração partido, pela perda do seu único filho. Coração partido, pela perda do seu filho adotivo. Coração partido, pela perda do seu único filho. Coração partido, pela perda do seu filho adotivo. Deus, eu não te conheci, nunca te vi, mas uma coisa é certa, você é importante pra mim. Eu não aguento mais ver tanta violência, o que fazem por aqui, várias crianças são assassinadas. E o nosso presidente não muda nada, e o nosso presidente não faz nada. Coração partido, pela perda do seu único filho. Coração partido, pela perda do seu filho adotivo. Coração partido, pela perda do seu único filho. Coração partido, pela perda do seu filho adotivo. Espero que todas as mães encontrem a paz no seu coração. Violência nunca mais. Estejam em paz.